O Brasil antes da chegada dos europeus. Um programa de Nicole D'Orleto. Morning, Aprendemos nos livros de história que os portugueses foram os primeiros a chegar ao território brasileiro. Não o descobriram porque já era habitado por, estima-se, cerca de 2 mil sociedades indígenas com uma ocupação de 12 mil anos. Evidências antropológicas e genéticas indicam que a maioria dos povos ameríndios descende de povos imigrantes da Sibéria e da Mongólia, que entraram na América através do Estreito de Bering, deslocando-se ao longo da costa ocidental da América do Norte, em pelo menos 3 ondas separadas. No Brasil, acredita-se que a maioria das tribos nativas, existentes por volta de 1500, descende da primeira onda de migrantes siberianos, que supostamente atravessaram a ligação de Bering no final da última idade do gelo, há entre cerca de 13.000 e 17.000 anos. O primeiro europeu a reivindicar a soberania sobre o que hoje é o território do Brasil foi Pedro Álvares Cabral, em 1500. Há autores que conjeturam ter havido contactos anteriores entre indígenas com outros europeus no Brasil, antes dos portugueses lá chegarem. Há a hipótese de Duarte Pacheco Pereira, entre novembro e dezembro de 1498, e a de Vicente Yanes Pinzón, um navegador espanhol que acompanhou Colombo na sua primeira viagem para as Américas, tendo supostamente chegado à atual região de Pernambuco em janeiro de 1500, mas não pôde reivindicar a terra devido ao Tratado de Tordesilhas. Thank you.

Na época do contacto europeu, alguns dos povos indígenas eram tradicionalmente seminólogas, caçadores, coletores, pescadores e praticavam por vezes uma agricultura alimentar e temporária. Como consequência da colonização europeia, muitas tribos foram exterminadas, extintas, as suas terras ocupadas e muitas foram assimiladas. Grande parte destas comunidades foi dizimada por conflitos violentos com os colonizadores, pela escravização e por doenças exógenas para as quais não tinham imunidade. Só o sarampo, a varíola, a tuberculose e a gripe mataram dezenas de milhares. Durante os primeiros 100 anos de contacto, a demografia indígena reduziu em cerca de 90%. A violência sobre estas populações continua até à atualidade. É o caso, por exemplo, dos Rikbatsa que vivem no estado do Mato Grosso. Da década de 1950 até o início da década de 1960, esse povo enfrentou a oposição armada dos seringueiros, madeireiros, garimpeiros e fazendeiros da região, e 75% da sua população foi assassinada. Dos estimados 2 a 3 milhões de pessoas anteriores à chegada de Colombo, apenas existiam cerca de 300 mil em 1997, distribuídas por 200 tribos. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010, 817 mil brasileiros classificaram-se como indígenas, havendo na altura 274 línguas de 304 etnias indígenas diferentes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram um território bem povoado. Como os seus habitantes desconheciam a escrita, não deixaram documentos ou relatos escritos sobre os seus costumes e modos de subsistência. Os conhecimentos transmitidos de como viviam os indígenas do século XVI baseiam-se nos relatos de europeus, como os do mercenário alemão Hans Staden e do francês Jean de Lary, que conviveram com eles em meados do século XVI. Os colonos portugueses, todos homens, começaram a ter filhos com as mulheres autóctones, criando uma nova geração de mestiços que vieram a constituir a maioria da população. As culturas nativas eram bastante complexas, com características culturais significativas e próprias, mas, com o processo de colonização, muitos dialetos e línguas desapareceram, bem como muitos elementos da diversidade cultural. Oh, yeah. Na ilha de Marajó, no estado de Pará, existiu um povo tecnologicamente sofisticado e que parece ter persistido ainda há algum tempo depois da era colonial, entre cerca de 1000 a.C. até 1600 d.C. Os marajoaras desenvolveram trabalhos detalhados em cerâmica com pinturas bem elaboradas. Isto prova a existência de uma sociedade pré-colombiana relativamente complexa que pode ter desenvolvido uma estratificação social e sustentado uma população até 100 mil pessoas. De acordo com o jornalista científico Reinaldo José Lopes, ao contrário do que se pensa, a natureza do Brasil pré-cabralino não era intocada. Na realidade, ela foi constantemente transformada pelos povos indígenas que aí existiram. Tendo em conta que a mesma era a sua fonte de recursos, os nativos utilizaram técnicas cuidadosas para a manipular e preservar. Ao contrário do hábito de monocultura, que ainda é bem popular nos dias atuais, que se caracteriza pelo desmatamento em prol de plantações de soja ou pastagem para gado, os povos pré-cabralinos chegaram a produzir o seu próprio solo com a terra preta da Amazónia, combinação de carvão vegetal, cerâmicas e matéria orgânica de origem vegetal e animal. Em toda a bacia amazónica foram encontradas manchas de terra preta, principalmente em torno da região da ilha de Marajó. Mais recentemente, o mesmo tipo de solo também foi identificado em áreas do Equador, Peru e Guiana Francesa. Oh. Nas vésperas de 1500, as áreas costeiras do Brasil contavam com dois grandes megagrupos, os Tupi, o maior, falantes das línguas Tupi-Guarani, que dominavam praticamente toda a extensão da costa brasileira, e os Tapuiá, geralmente pessoas falantes da língua Jé, que residiam principalmente no interior. Havia ainda duas famílias linguísticas principais, o Caribe e o Arawak. Os portugueses aportaram nos últimos dias de uma longa luta pré-colonial entre os Tupis e Tapuiás, que resultou na derrota e expulsão dos Tapuiás na maioria das áreas costeiras. Os Tupis ocupavam a região litoral que se estende do Ceará até à Cananeia, em São Paulo. Oh, Os indígenas do Brasil pré-cabralino estavam distribuídos por tribos, sendo o seu chefe o cacique. O termo foi usado genericamente pelos colonizadores europeus, mas cada grupo indígena de diferentes regiões possuía uma denominação e conceção próprias para as suas lideranças, como, por exemplo, Morubixaba. O chefe Morubixaba não tinha um poder absoluto. A sua opinião deveria convencer um conselho da aldeia por meio de argumentos. Havia também o pajé, o responsável pela vida religiosa e tratamentos medicinais, com ervas, plantas e rituais. Portadores de poderes ocultos, estabeleciam intercessão com o mundo sobrenatural e serviam de orientadores espirituais. Em algumas tribos, ser xamã era um privilégio de poucos, ou noutras, uma obrigação. Pode ser uma atividade só exclusiva de homens, ou em certos grupos, também praticada por mulheres. Thank you. Além dos Tupi e Tapuia, é comum identificar outros dois megagrupos indígenas no interior, os Kalina ou Caribes, que habitaram grande parte do que é hoje o nordeste do Brasil, incluindo ambas as margens do rio Amazonas até ao delta, e os Nuarak, um grupo cujas tribos constituintes habitavam várias áreas, incluindo a maior parte do Alto Amazonas, a oeste do que é hoje a cidade de Manaus, e também bolsas significativas nos estados modernos de Amapá e Roraima. Entre outros grupos indígenas que habitavam grandes extensões do Brasil, destacam-se os Pataxó, os Nambiquara e os Arawak. Os primeiros foram expulsos das terras que habitavam devido à exploração económica das mesmas, e mais recentemente, esta etnia ganhou uma trágica notoriedade após o assassinato, em 1997, de Galdino Jesus dos Santos, líder do povo Pataxó Hanhanhai, que, tendo ido a Brasília para tratar de questões relativas à demarcação de terras indígenas no sul do estado da Bahia, ao dormir numa paragem de autocarro, foi queimado vivo por 5 indivíduos pertencentes à alta sociedade, um deles menor de idade, alegando estes em julgamento que o confundiram com um mendigo. Os segundos foram contactados pela primeira vez em 1770, mas não mantiveram um contacto prolongado com os europeus até ao início do século XX, quando o oficial do exército brasileiro, Cândido Rondon, passou pelo território Nambiquara para estender as linhas do telégrafo. O militar estimou que havia cerca de 10 mil Nambiquara. Logo após o encontro, por volta de 1930, epidemias de sarampo e varíola aniquilaram a população, reduzindo-a para apenas 500 indivíduos. No final do século XV, os Arawakes encontravam-se dispersos pela Amazónia, nas Antilhas, nas Bahamas, na Flórida e nos contrafortes da Cordilheira dos Andes. Os grupos mais conhecidos são os Tainos, que viviam principalmente na ilha de Hispaniola, em Porto Rico, e na parte oriental de Cuba. Outra população, os Guaranis, estavam disseminados pelo litoral sul do país e interior, na bacia dos rios Paraná e Paraguai. As aldeias Guarani geralmente consistiam em casas comunais para entre 10 a 15 famílias. As comunidades eram unidas pelo interesse comum e pela língua e tendiam a formar grupos tribais por dialeto. Estima-se que os Guarani somavam cerca de 400 mil pessoas quando foram encontrados pela primeira vez pelos europeus. Naquela época eram sedentários, dedicando-se à agricultura, subsistindo em grande parte da mandioca, milho, caça e mel. Apesar da divisão geográfica, os Tupis e os Guaranis eram bastante semelhantes na língua e na cultura. Os dois grupos mantinham-se unidos, principalmente por laços de parentesco. Os Tupis plantavam batata doce, milho, pacova, abacaxi e mandioca. As populações nativas não ficavam permanentemente num só território. Quando se esgotavam os recursos naturais de um local, deslocavam-se para outra região. Ya que ya no. Oh, my God.

As aldeias podiam abrigar cerca de 600 a 700 habitantes. Eram formadas por habitações coletivas que apresentavam configurações e tamanhos diferentes. No geral, as ocas eram retangulares, com um comprimento entre 40 e 160 metros e uma largura entre 10 e 6 metros. Podiam abrigar cerca de 80 a 140 moradores. As suas paredes eram de madeira traçada com cipó e cobertas com sapé desde a cobertura. As aldeias ligavam-se entre si através de caminhos ou trilhos que uniam também o litoral ao interior. O principal destes caminhos, denominado Caminho do Piabiru, ligava os Andes ao Oceano Atlântico, desde Cusco, no Peru, ou talvez mesmo se estendesse até o Oceano Pacífico, até o litoral brasileiro, na altura, a Capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. Com cerca de 3 mil quilómetros, atravessava os territórios do atual Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil. Segundo os relatos históricos, o caminho passava pelas regiões das atuais cidades de Assunção, Foz do Iguaçu, Alto Piquiri, Ivaí, Tibagi, Botucatu, Sorocaba e São Paulo até chegar à região da moderna cidade de São Vicente. Ainda havia outros ramos desse caminho que terminavam nas regiões das atuais cidades de Cananéia e Florianópolis. Que prazer, que alegria é o nosso encontro de irmão. Oi, que prazer, que alegria é o nosso encontro de irmão. É como um banho perfumado, gostoso é nosso. Que alegria é o nosso encontro, irmão. Oi, que prazer, que alegria é o nosso encontro, irmão. Sereno da madrugada, gostoso é nosso união. Sereno da madrugada, gostosa é nossa união. Oi, que prazer, que alegria é o nosso encontro de irmão. Oi, que prazer, que alegria é o nosso encontro de irmão. É vida que dura sempre, gostosa é nossa união. É vida que dura sempre, gostosa é nossa união. Viva nossa união! Aldeia de índio, aldeia de índio, aldeia de índio, aldeia. Yeah. Viva! Os índios de Capinoá! Viva! Naquela serra tem uma casinha, tem uma velhinha, meu filho chegando lá. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um homem encantado, coberto de canoa. O menino encantado, coberto de canoa. Eu pedi a ele, com força e coragem, o que ele me deu foi semente de canoa. O que ele me deu foi semente de canoa. E na areia, cheguei lá, o que eu me encontrei foi um menino encantado, coberto de canoa. Um menino encantado, coberto de canoa. Eu pedi a ele, com força e coragem, o que ele me deu. O que ele me deu foi semente de canoa. E na areia, e na areia, e na areia, areia, e na areia, e na areia. Viva! Oh, my God. Através de recolhas arqueológicas, confirma-se ter havido um relacionamento entre os tupis guaranis e os incas do Peru. Objetos de cobre dos Andes foram desenterrados em escavações no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. As sociedades nativas fabricavam artefactos com elementos retirados da natureza, como argila, palha, cipó, madeira e dentes de animais. A religião indígena baseava-se na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Quando faziam festas e cerimónias religiosas, dançavam, cantavam e pintavam os corpos em homenagem aos antepassados e entidades sobrenaturais. A alimentação incluía farinha de mandioca, peixe, marisco e carne. Havia também os temperos e a fermentação de bebidas alcoólicas. Com as fibras dos campos e florestas, fabricavam cordas, cestos, peneiras, esteiras, redes e abanos de fogo. Com o barro, moldavam vários tipos de potes, vasos e urnas funerárias, nas quais enterravam os mortos. Na tábua aldeia indígena, prevalecia a divisão sexual do trabalho. Os homens faziam as tarefas de maior esforço, como o preparo da terra para o cultivo, a construção das habitações, as ocas e a caça. Para além destas, havia também a atividade que as consideravam mais gloriosa, a guerra. As mulheres, para além de cuidarem das crianças, semeavam e colhiam, moldavam, teciam, faziam bebidas e cozinhavam. Os casamentos estabeleciam alianças entre aldeias e reforçavam os laços de parentesco. A importância da família dependia do número de homens. As maiores famílias tinham um líder e as aldeias alguém de confiança para chefiar, o Moru Bixaba. Em torno dele, reunia-se um conselho da tábua, formado pelos líderes e o pajé. As crenças religiosas dos índios tinham um papel ativo na vida da tribo. Eram praticados diversos rituais mágico-sagrados relacionados com o plantio, a caça, a guerra, o casamento, o luto e a antropofagia. Os tupis guaranis acreditavam em duas entidades supremas, Monã e Maíra, associados com a origem do universo e a ancestralidade. Juntamente com essas divindades criadoras figurava também Tupã. Este último ameaçou a destruição do mundo, que os índios consideravam inevitável no futuro. Acreditavam também na vida após a morte, quando o espírito do morto iniciava uma viagem para o Guajupiá, uma terra onde não haveria fome, guerras ou doenças, e onde o defunto encontraria os seus antepassados e viveria eternamente. Segundo alguns investigadores, a prática da antropofagia talvez estivesse particularmente ligada a esta viagem sobrenatural, sendo um tipo de ritual preparatório para ela. Para outros, o ritual antropofágico servia para reverenciar os espíritos dos antepassados e vingar os membros da aldeia mortos em combate. Após as batalhas contra tribos inimigas, a antropofagia tinha um caráter apoteótico, mobilizando todos os membros da aldeia numa sucessão de coreografias que terminavam com a morte de prisioneiros e ingestão dos seus corpos. Phone, Oh, O caráter guerreiro das sociedades indígenas brasileiras desmente a versão da história de que os índios eram dóceis e se limitaram a assistir à ocupação das terras pelos europeus, sofrendo passivamente os efeitos da colonização. Pelo contrário, eles resistiram à ocupação territorial, lutando corajosamente pela sua segurança e liberdade. No entanto, o contacto inicial entre estes homens brancos não foi tão conflituoso como depois viria a ser. Como os europeus estavam em desvantagem numérica, eram incorporados na vida social do nativo, sem afetar a unidade e autonomia das suas sociedades tribais. Isso facilitou a troca comercial pacífica, as trocas de produtos entre os brancos e os autóctones, principalmente enquanto os europeus se limitaram à extração do pau-brasil. Em geral, nas três primeiras décadas de colonização, os brancos inseriram-se nas aldeias, sujeitando-se às vontades e hábitos dos nativos. Dependiam de articular alianças com eles, para garantir a alimentação e segurança. Thank you. Mais tarde, quando o processo de colonização substituiu o extrativismo pela agricultura como principal atividade económica, o padrão de convivência entre os brancos e os índios mudou radicalmente. O índio passou a ser visto pelos europeus como um obstáculo para conquistar a terra e uma fonte de mão de obra barata. A necessidade de terras e de trabalhadores para a lavoura levaram os portugueses a promover a expulsão dos índios dos seus territórios, assim como a sua escravização. A nova sociedade que se ergueu no Brasil impunha ao indígena uma posição subordinada e obediente. Contra essa ordem, a reação indígena assumiu muitas vezes um caráter violento, como a Guerra dos Tamoios, durou entre 1554 e 1567. Foi travada entre uma facção tupinambá, aliada aos franceses, que, estabelecidos na colónia da França Antártica, a partir de 1555, disputavam a região do Rio de Janeiro, em oposição a uma facção portuguesa aliada aos tupiniquins, que tentavam estabelecer o seu empreendimento colonial e subjugar a revolta. A intervenção dos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta resultou num acordo de paz, o armistício de Iperoig, no qual os portugueses foram obrigados a libertar todos os indígenas escravizados. Esta guerra é relatada em parte nos escritos do mercenário alemão Hans Staden, que foi durante 9 meses prisioneiro dos Tupinambá na região da atual cidade de Ubatuba, tendo acompanhado o chefe Cunhambebe em expedições bélicas contra os portugueses e tupiniquins na região de Bertioga. Outra causa da amotinação indígena à presença portuguesa, para além da escravatura, foi a função missionária dos padres que, pregando o cristianismo, negavam a humanidade, a cultura e as tradições religiosas nativas e redistribuía territorialmente as populações de acordo com os interesses dos colonizadores. Por fim, para preservar a unidade e a pureza do seu modo de vida, os índios decidiram também pela imigração para as áreas interiores do país, cujo acesso difícil tornava mais improvável a proximidade com o homem branco e impossibilitando-o de exercer o seu domínio sobre eles. Porém, essa escolha teve um preço alto para as tribos, pois forçou uma adaptação a regiões mais pobres ou agrestes. Mesmo assim, essa alternativa de se afastarem da influência dos brancos permitiu aos índios preservar a sua herança biológica, social e cultural. Oh. Thank you. Nos últimos anos foram registadas mais de 70 evidências da existência no Brasil de índios isolados. Essa é a denominação dada aos índios que o órgão do Governo Federal responsável pelos assuntos indígenas, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, não estabeleceu contacto. Ninguém sabe ao certo quem são, onde estão, quantos são e que língua falam. O pouco que se sabe é que a maioria dessas evidências ocorreu em terras indígenas que já foram demarcadas ou possuem algum grau de reconhecimento por órgãos federais. A decisão desses indígenas em não manter contacto com outros povos e com não indígenas é possivelmente o resultado de violentos encontros do passado e da contínua invasão e destruição da sua floresta. Por exemplo, os indígenas isolados que hoje vivem no estado de Acre são provavelmente os sobreviventes do ciclo da borracha, quando muitos deles foram escravizados e mortos. Grupos indígenas do Brasil, em especial as tribos isoladas, frequentemente envolvem-se em conflitos com gente que vem de fora e estão ameaçadas por desmatamentos, garimpo, exploração de recursos naturais, criação de novas propriedades rurais ou expansão das propriedades já existentes e pela negligência governamental. O Brasil é o país que possui o maior número de povos não contactados em todo o mundo. Uma expedição da Fundação Nacional do Índio identificou em 2021 um grupo de indígenas isolados, até então desconhecidos, no sul do estado do Amazonas. O grupo é formado por dezenas de indivíduos que habitam uma área de mata no município de Lábrea, próximo ao rio Purus. A revelação causou preocupação nas organizações ligadas à questão indígena. Como já ocorreu no passado, o contacto tem o potencial de dizimar essas populações, cujos sistemas imunológicos são mais suscetíveis a doenças infectocontagiosas. Oh, Este programa teve locução de Mafalda Prusova e João Soares Santos. Realização de Nicole Dorleto.